palavras não vão descrever. O que sinto é bem mais, bem mais. Mãe, eu te amo. Perdoa as vezes que te fiz chorar e os conselhos que não quis ouvir, mãe. A rua tratou de ensinar. Sabe, mãe, desculpa por tudo aquilo que não te fez sorrir. As coisas que aprontei e você sempre por mim. Seu sentimento de mãe é meu sustento até hoje. Na minha infância, na santa, eu um pivete aos 12. Você minha rainha, o meu céu, minha estrela. O forte vento que vem, a força das correntezas. Eu sei o tempo passa e não é um mar de rosas. A dificuldade que tínhamos, linha de frente só a senhora. Trabalhava em dois trampos, eu meus irmãos pra sustentar. Eu sei que era bem pequeno, mas eu posso recordar. É mãe, a vida é dura e tu não fraquejou. Fez altas correrias, ainda nos deu amor. Obrigado por tudo, mãe, por me tirar de altas fitas. Mas sei dos meus sentimentos, tu és o amor da minha vida. Palavras não vão descrever. O que sinto é bem mais, bem mais. Mãe, eu te amo. Perdoa as vezes que te fiz chorar e os conselhos que não quis ouvir, mãe. A rua tratou de ensinar. Passei por altas contendas e você sempre comigo. Ainda me falava, filho, tu não tem amigo. Eu sei quem é por mim, você, Michelle e Web. Lealdade de verdade, a gente nunca se esquece. Agora que estou grande, você aposentada, eu sei que foi bem grande a sua caminhada. Parabéns, mãe, também por mais essa conquista. Sei que da sua coragem até o inimigo duvida. A forma que tu criou também soube se manter. Da mesma forma e o tamanho que a gente ama você. No meio de muitas perdas, permanecer uma guerreira. Pra sempre quero você, rosa minha fortaleza. Desculpa mesmo, mãe, de tudo que não gostou. As coisas que te falei, que o coração chorou. Sou dessa forma mesmo, e disso você já sabe. E jamais se esqueça, tu és meu amor de verdade. Palavras não vão descrever. O que sinto é bem mais, bem mais. Mãe, eu te amo. Perdoa as vezes que te fiz chorar e os conselhos que não quis ouvir, mãe. A rua tratou de ensinar. Então, mãe, essa foi uma das formas que eu encontrei pra te dizer que eu te amo. Também em nome de minha família, dos meus irmãos, que a senhora sempre cuidou da gente. Lembro até hoje a correria lá na Santa Maria. A gente morava também no Gama aí, a senhora pegando dois baús, vai pra Ponte Alta, lembra? Então, mãe, me desculpa. Quero dizer também que o seu filho te ama muito. Eu, o Weber, tia Michele, tia Rosário também, o Arthur, a Sofia. Também tem uma pessoa que queria falar com você. Avô, aqui é a Laura. Eu te amo.